Boa noite! Ao som de Michael Jackson com 5 anos de idade no Jackson 5. Vamos começando mais um podcast de hoje, um assunto especial dedicado a André Luiz Cesar, totalmente dedicado a ele. Gil Brother, o Away de Petrópolis contra o Hermes e Renato, que agora é o Banana Mecânica da TV Record. Essa semana, a revista Trip postou um vídeo do Away fazendo sérias acusações contra o grupo antigo dele, e o Hermes e Renato resolveu responder pelo portal R7, postou um vídeo resposta, e a gente vai percorrer esse vídeo aqui hoje. Eu vou tocar uma música aqui, depois da música a gente começa aí com essa discussão. E vamos de música, vamos de Mike Posner, Please Don't Go! Back to yesterday. Save tonight. I feel the sun creeping up like tick tock. I'm trying to keep you in my head, but if not, we'll just keep running from tomorrow with our lips locked. Yeah, you got me begging, begging, baby, please don't go. If I wake up tomorrow, will you still be here? I don't know if you feel the way I do. If you leave, I'm gon' find you, baby. Please don't go, go, go, go, baby. Please don't go, go, go, go, baby. Please don't go, go, go, go, baby. Please don't, baby. Please don't, baby. Please don't run away from my bed and start another day. Stay instead. I feel the sun creeping up like tick tock. I'm trying to keep you in my head, but if not, we'll just keep running from tomorrow with our lips locked. Yeah, you got me begging, begging, baby, please don't. Isso aí, depois dessa belíssima canção, vamos direto ao que interessa. Todo mundo sabe quem é Gil Brother, né? O Brother Away, o Away de Petrópolis. Se você não sabe, você vai lembrar agora quem é Gil Brother. Só prestar atenção aqui no nosso podcast. Porra, não tem isso aqui não, cara. Porra, que vaga fuleira é essa, rapaz? Que tu não tem semente de tomate aguda, rapaz? Que fuleira não é essa? Porra no cu e leva pra casa, rapaz. Que é isso, cara? Vou te botar com a cara igual tomate vermelha. Vai se foder, rapaz. Sou advogado pra caralho. Vem pra puta que pariu, vou te rasgar a boca, seu viado. Porra nenhuma, eu quero 4 cabeças de sardinha, vacilão. Só a cabeça? Mas e o resto do peixe? Enfia no cu. Anda logo, rapaz. Tá olhando o quê? Só a cabeça mesmo, isso aqui mesmo? Ô, meu irmão, foda-se, é a cabeça, é isso aí. Tem certeza? É. Tá bom. Aqui, ó. Tomar no cu, filho da puta. Que isso? É, a Célia lembrou? Não lembrou ainda, então vai mais uma pra você refrescar a memória. Eu vou na 25 de março, eu vou aproveitar, vou fazer umas comprinhas. Vou aproveitar, vou comprar uns DDD do Bob Marley e do James Brown e comprar uns disquetes mais modernos pro programa Brazuca. Esse programa tá muito ruim, esse programa tá danificado. Deixa eu ir contigo também, eu queria comprar um CD da Whitney Houston. Quê? Whitney Houston? Que Rio de Janeiro, caralho, meu irmão? Vai tomar no cu, rapaz, vai se fuder. Porra, vocês estão cheios de perninha nessa porra dessa nave, cheio de marrinha. Fecha o cu. Sabe o que é fechar o cu? Olha pra mim, ô comédia. É ele mesmo, Gil Brother, o Away de Petrópolis, do programa Hermes e Renato. Quem não conhece o Gil Brother? Get up, get on up. Get up, get on up. Na semana passada, foi postado um vídeo da revista Trip no site YouTube entrevistando o humorista Gil Brother, ex-Hermes e Renato da MTV, como eu já havia dito no início do podcast. Nesse vídeo, ele acusa os integrantes do Hermes e Renato e da MTV de esculacharem e colocarem para baixo de cachorro, segundo palavras do próprio humorista. No fim do ano passado, dois cidadãos de BH, Belo Horizonte, foram até Petrópolis para buscar o Away na sua casa e... Também nesse vídeo, que foi filmado por esses dois rapazes, ele difama os integrantes do grupo e diz que foi tratado como lixo na MTV. O portal R7 da Rede Record colocou no ar uma resposta do grupo que hoje em dia se denomina como Banana Mecânica e trabalha na Record para o programa Os Legendários do Marcos Mion. O grupo se defende das acusações de Gil Brother e a gente vai discutir agora. Eu vou dar um panorama geral do que aconteceu, a gente vai discutir agora o porquê disso. Vamos começar do início. Primeiro com o vídeo do Brother. Vamos ter um panorama geral. Jaime Gil da Costa, o Brother Way, segundo o próprio Gil Brother, lavava carros em Petrópolis, região serrana do Rio, e já era amigo dos pais dos amigos Filipinho e Fausto, que são os dois integrantes que fundaram o Hermes e Renato. Depois que o Gil conheceu o Filipinho e Fausto, ele foi apresentado aos outros integrantes quando estava fazendo um show na rua. O show invocado do James Brown, segundo ele, foi convidado para fazer um vídeo para MTV. No vídeo, ele falou uma coisa só. Nesse verão, tira as crianças da sala que eu vou comer sua bunda. Maravilhoso isso, não? Depois, nosso astro conta que foi embora para São Paulo com um grupo e a partir daí fez vários vídeos. Segundo ele, em São Paulo, eles moravam juntos na mesma casa e o pessoal dava a maior moral na emissora. Vendo, me chamando, me dando a maior moral, né? Não, o pessoal dando a maior... O pessoal... Eles são bacana, mas não tá sabendo o que tá vendo atrás desses negócios. É... episódio que foi o clímax dos dois vídeos, tanto dos caras de Minas Gerais, quanto no vídeo da revista Trip, foi quando o Gil estava gravando o quadro de maior sucesso, podemos até dizer, do Gil em todo o programa, em toda a história do Hermes e Renato, o quadro Cozinha do Away. Estava gravando em 2007, foi ao ar em 2008 na nova temporada do programa, era o quadro do Leite com Pera. E, segundo vídeo da Trip, um integrante. E segundo vídeo dos mineiros, um diretor virou e falou pra ele isso aqui que ele vai falar. Agora. Aí teve um dia que eu tava gravando Leite com Pera, 2007. Aí o cara começou de onda lá, eu tava no estúdio gravando, aí ele olhou pra mim e falou assim, aí o meu olho tava doendo, que eu tenho problema na vista esquerda, né? Aí eu tava com o negócio amarrado aqui assim, que eu não me amarro nisso, moro, cara? Um negócio aqui assim. Aí o olho tava inchado, aí eu falei pra ele, porra, cara, meu olho tá inchado, cara, esse pano aqui tá me machucando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ou tu fica com o teu cabelo preso, ou tu fica com o teu cabelo solto em Petrópolis. Aí eu dei pra ele, o quê? Mas quem te falou isso? O diretor? É, quem foi? O Marco do grupo. Aí surge a contradição, que vocês não podem atestar aqui, porque eu não tenho vídeo dos mineiros, mas eu vi, e no vídeo eles falam. Ele fala que foi um diretor que falou isso pra ele, não o Marco. Pro Gil, esse fato foi a gota d'água. Ele saiu do grupo e voltou pra Petrópolis, deixando vários programas por gravar. Ainda segundo o humorista, ele nunca recebeu um salário durante os 6 anos de serviços prestados. Apenas transportes e uns trapos velhos, segundo ele. Dormia em um chiqueiro e ficava em São Paulo de 6 meses a 1 ano gravando. O Gil não falava nada a ninguém sobre isso. Procurava deixar nas mãos de Deus, segundo ele. Que Deus sabia o que fazia, que ele não iria fazer nada. É até meio estranho de falar isso, mas tudo bem. Nosso mestre nos dois vídeos se mostrou muito incomodado por não ter nenhum celular. Gil disse que foi colocado abaixo de cachorro e fazia os quadros forçados. Eles me botaram abaixo de cachorro lá. Às vezes eu ia gravar, você estava feliz me vendo, mas ali eu estava fazendo as coisas chorando, cara. Estava fazendo as coisas chorando, moro. Forçado, fazendo aquilo ali e chorando. Depois desse triste parecer do Gil, a gente vai finalizar a parte dele no podcast com um belíssimo ensinamento do mestre Gil Brother. A gente não pode ser igual a ninguém. Eu faço as minhas coisas, mas eu não me espelho em ninguém. Não me espelho em Chico Anísio, em nenhum humorista do Brasil ou do mundo. Eu não me inspiro. As minhas coisas são criadas por mim mesmo, original. E eu não acho legal a gente ser intérprete, a gente interpretar o outro, não. Ou a gente é uma coisa ou a gente... Agora a versão dos Bananas Mecânicas com essa belíssima canção Psytrance. Os integrantes começam o vídeo resposta falando que não tinham a intenção de postar o vídeo, mas queriam esclarecer as acusações feitas. Eles confirmaram conhecer o Gil e gravaram os vídeos com ele, e assim ele veio se tornar um membro do grupo. Elogiavam muito o Gil e seu trabalho, foram criados no mesmo bairro, confirmaram que conheciam os pais do Felipe, que o Gil conhecia os pais do Felipe e do Fausto. O Fausto, que é o principal interlocutor do vídeo, e diz que é caô do Gil dizer que nunca pagavam ele e que a MTV não tinha obrigação de pagar o humorista. Os integrantes tiravam do próprio bolso o dinheiro do Gil. Essa questão que a gente nunca pagou ele, dava uns trapo velho pra ele, merreca pra passagem, isso é caô dele. Isso é mentira. A gente fazia sim o que a gente podia. A gente nunca ganhou fortuna onde a gente trabalhava na MTV. E a gente começou do zero. E óbvio que a gente teve uma evolução. Mas a gente não ficou rico ali. A gente fazia o que a gente podia. A gente tirava do nosso bolso mesmo, porque não era uma responsabilidade da emissora pagar ele. Também, os integrantes do antigo Hermes Renato, atual Banana Mecânica, desmentem a história que Gil morava num chiqueiro e diz que ele vivia no mesmo quarto que todos os outros. E que eles frequentavam festas e datas comemorativas. E que ele, o Gil, frequentava festas e datas comemorativas na casa dos outros integrantes. Filipinho, que interpreta o Bossa, diz que é uma ingratidão o que o Gil Brother fez com eles, pois sempre trataram bem e valorizaram seu trabalho. Chegando nessa parte do vídeo, eles abordam a questão da contradição no episódio da bandana. Fica essa questão de ter botado abaixo dos cachorros, ter humilhado ele. Ele nunca teve... Se tivesse acontecido isso, se a gente tivesse tratado ele dessa forma, eu acho que no mínimo ele devia ter tido a humildade de chegar pra gente abrir e falar: galera, vocês, o que vocês fizeram, aquela forma como vocês falaram aquele dia comigo não foi legal. Essa questão que ele fala com o Marcos, que eu achou ele, que o negócio do Huawei, do pan cozinha da Huawei, que segurou o pan, é curioso, porque nessa entrevista desse meio de comunicação aí responsável que ele deu, ele fala que foi o Marco. Aí tem uma outra entrevista com os comédios de BH aí, que fizeram com ele uns dois, três meses atrás, que ele conta a mesma história, aí os caras perguntam: mas foi quem? Foi os caras que fizeram isso contigo? Ele fala: não foi os caras, não. Isso dá pra ver no vídeo, que ele realmente está magoado. Alguma coisa incomodou ele, que ele que ele leva como um rancor na vida dele. Agora, ele nunca chegou pra gente e falou o que é. Os integrantes ainda complementam que nunca iriam tratar o amigo como ele, daquela forma preconceituosa, e diz até que pagaram uma cirurgia que o brother teve que fazer no seu olho e todo o tratamento posterior à cirurgia. Gil correu o risco de perder a visão até. Todos se mostram muito decepcionados por Gil ter saído rapidamente do grupo. Do dia pra noite ele saiu e virou as costas para todos. E o Felipe e o Marco ainda tentaram buscar o Gil na casa dele em Petrópolis e foram escorraçados em sua casa. Em 2009, o nosso Away meteu um processo no Banana Mecânica, antigo Hermes e Renato. As pessoas não conhecem o Jaime Gil da Costa, as pessoas conhecem o Gil Brother, o personagem. O Jaime Gil da Costa, a gente conhece e conhecemos da pior forma possível. E o Gil falou uma coisa no vídeo que é realmente verdade, a gente é banana mesmo. Abrir a nossa vida, a nossa intimidade pro cara entrar e depois apunhalar a gente pelas costas, tem que ser muito banana mesmo. Então aqui ó, um brinde pra você aqui ó, dos bananas aqui ó, falou? Um brinde, fim de papo. Depois disso tudo, duas histórias controversas, contradições, a pergunta que fica no ar é de quem está certo e de quem está errado nessa história. Eu e muita gente somos fãs do Gil Brother, mas temos que ouvir que ele é meio louco, e no vídeo do resto do grupo eles foram bastante coesos e sensatos, mas a gente não pode falar que um está certo e outro está errado, a gente não sabe a verdade. Mas apesar de tudo que acontece, fica essa pergunta no ar, quem tá certo, quem tá errado. Nosso mestre nunca será esquecido, e o que queremos mesmo é ele de volta na TV. E você aí? Enfia a dentadura no cu e ri pro caralho, fim de papo, meu irmão! Pense, o nosso negócio é barulho, o nosso som levanta até defunto. Você, garotinho inocente, garotinho juvenil, garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino na geladeira. Você não aprendeu nada. A tua educação, sabe o que é a tua educação, meu irmão? É ouvir bastante Red Bands e botar uma dentadura no cu e ir pro caralho, ô filha da puta. Vai tomar no cu tranquilo, valeu? Isso é tudo, pessoal.